E eu tenho verificado que esses mesmos forasteiros compram o queijo. Portanto, compram e levam para as suas casas. E há uma coisa que eles levam. Levam a lebre, não levam o gato. Porque se vende aí nas áreas, nas grandes superfícies e em outros sítios, vende-se aí gato por lebre. Aliás, há queijo aí que se dizem que é da Serra da Estrela, que só é a Serra da Estrela porque tem o mesmo formato, é redondo. Toda a gente sabe que há leite que vem de Espanha. E toda a gente sabe, e não fiscaliza. Eu não percebo nada de matemática. Percebo nada de matemática, já disse isso. Mas não sabemos qual é a produção leiteira na queijo, na região de mercado da Serra da Estrela. Não sabemos. O rebanho tem tantas. E, portanto, não pode dar tanto queijo. Não pode dar tanto leite, quero eu dizer.